Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Rudo Salles, e bem-vindo ao primeiro Papo de Gordo na quarentena! Que felicidade, todo mundo contente, preso dentro de casa, querendo fugir sem ter como. Do meu lado aqui está, como sempre, ela, o amor da minha vida, Dona Mayra Moraes. Tô comendo pizza. E tomando vinho. Apanhando o comércio local. É verdade. Estamos realmente apanhando o comércio local ultimamente. Não, eu também apoio a pizza. É exatamente do lado. Eu saio do prédio, dou dois passos e estou dentro da pizzaria. Você já ouviu a voz de Flávio Soares, o homem que apoia o comércio local como nunca, Flávio Soares. Mas como é? Você tá saindo, você chega na janela e grita: ô, mané, joga uma pizza pra mim aí, como é que tá funcionando isso? Não, porque quando eu tô saindo, eu já saio com o álcool gel, né? Eu vou espirrando ele no chão, na frente onde eu vou pisar, é claro, né? Quando eu faço o pedido, espirro ele no pizzaiolo, corro, desgraçado inteiro. E fala, agora chega. Cuidado. Com álcool gel e passa na nuvem, como se fosse perfume Chanel. E ainda fala pra ele: ó, cuidado na hora de chegar perto do forno ali da lenha, viu? Vai que ele. Coitado do rapaz, ele saiu, parecia um dublê, né? De né? Correndo assim pra trás, aqui um monte de chamas. Né? Mas a pizza ficou boa. Ah, acredito, torradinha, tá? Acredito, aquela crosta bem crocante. É, a pizza saiu no ponto certo. Ele pegou antes de sair em chamas como ao hospital. Ai. Até isolado no. De baixo, né? Quer dizer, eu tô bem servido aqui. Qualquer merda eu tenho comida em hospital. Tô só. Isolado no meio do mato pra fugir do apocalipse zumbi, Doutor Vinícius Tapioca. Salve. Vini, você envelheceu muito de papo de gordo, acabou, Vini. É pra isso. Olha, não dá de cabelo branco, Vini. Olheiras, cabelo branco, o cabelo tá enorme. Não sei quando é que eu vou cortar agora, né? É, nunca mais. Eu até abri mão. Hoje eu fiz a barba inteiramente dentro de casa, porque nunca mais vou arrumar alguém pra fazer minha barba, já era. Acabou, olha, acabou. Comece a se acostumar com a ideia de tranças. Assista os filmes de Asterix e acostume-se com tranças. Falando em tranças, temos aqui uma pessoa que ficaria muito bem de trança com essa cara de santinha. Eu vou ali na Austrália gravando pelada. Ou não, ela está nua ou não. Esse é o quiz do Papo de Gordo. Esse é o da quarentena. Quando a gente podia apontar dinheiro, cara. Quando terminar a quarentena, a gente põe a foto da Elba de corpo inteiro que foi tirada antes do início da gravação, né? A gente pode no final da quarentena. A gente pode vender isso por milhões, Flávio. Puta, na época da quarentena isso vai valer muito dinheiro, bicho. Da porra, a gente podia apontar dinheiro, cara. Porra, com certeza. Vamos manter a fama da deusa do sexo aí. Gente, a minha mãe tá assistindo. Duvido muito. Elba, nenhum de nós consegue usar o tweet. Eu acho que só a mãe consegue, Elba. Elba, na boa. Pelo horário, pelo dia, sua mãe tá correndo lá pelo entorno de Martins, de Ituba. Falando Pela cidade. Meu pai já saiu duas vezes de casa, cara. Ah. Minha mãe tá puta, ela liga pra mim: teu pai tá fora de casa. O problema não é ele sair de casa, o problema é ele confraternizar com a cidade inteira, né, antes de voltar. Cara, meu pai é quase um vereador. Então. Casa ao supermercado, que leva 2 minutos, ele leva 3 horas, porque tem que ir falando com todo mundo. Eu vou não dar 2 beijinhos, não, dá 3 pra casar. É 3 pra casar e 4 pra passar o coronavírus, é assim, na verdade. Volta pra casa com aquele monte de perdigoto na camisa, pronto, fudeu. Falando em alguém que carrega perdigotos por onde vai, também aqui com a gente o senhor Carlos Júnior. Jesus pulou tapioca? Tapioca, já falei, animal. Tapioca já falou. Eu estou carregando perdigotos, cuspe, baba de criança e às vezes leite materno. É, agora é complicação. Ô, Júlio, como é que tá esse negócio de ficar de quarentena e com o bebê em casa, bicho? Tá legal? Já tá tava difícil? Antes, né, cara? Porque a pediatra, e eu concordei completamente com a pediatra, de não deixar a criança exposta nos 3 primeiros, pelo menos nos 3 primeiros meses, até o 6º, né? Evitar contato com outras pessoas até ela tomar todas as vacinas básicas dela. Então ela já tava meio de quarentena, sabe? Eu não tava que nem um maluco levando a criança pra ser beijada por todo mundo. A Catarina não sentiu mudança na vida dela de nada. É a gente que agora que tá evitando isso aí e tudo mais, até mesmo por causa do pai da Tati, que vai ser mais complicado, né? Porque ele já tem mais de 70 anos de idade, então a complicação toda hoje é ele. É, mas na real, ficar com um bebê em casa, tá em quarentena, tranquilo, né, bicho? É, você controla fácil. Fica com pré-adolescente, com adolescente, você vê a merda que é. Oh, isso que é uma maravilha. Como é que tá aí, Flávio Soares? Você tá com os dois em casa? Não, acabou por conta do toque de recolher e tal, acabaram ficando divididos, né? O Logan tava na casa da mãe, ficou por lá. Eu falei, não vou ficar circulando, esquece. E o Max ficou aqui, né? Então, tô morrendo de saudade do Logan. Tem 2 semanas que eu não vejo ele, tô maluco aqui. Putz. Mas, e tá o Max aqui, mas o Max é sossegado. Eu falo isso daí zoando, mas ele tá tranquilo. Por sorte, ele nunca foi aquela criança de ficar descendo pro playground, de ficar muito ativo, de ser muito de brincadeiras outdoor. Então, é mais fácil controlar ele. Se fosse esses moleques de jogar bola na quadra, de skate, um escambau a quatro, nossa, ele já tava batendo a cabeça na parede. Um colega de trabalho, ele mandou outro dia no grupo do WhatsApp lá do pessoal de trabalho, que era uma foto da filha dele, deve ter, sei lá, 4 anos, 5 anos, não tenho certeza. É, tava ela brincando, vamos colocar entre muitas aspas, que eu não sei exatamente qual tipo de brincadeira era, mas a foto era apenas a menina, toda suja de tinta guache azul, o chão da varanda do apartamento todo sujo de tinta guache azul, e a menina olhando pra ele com aquela cara assim, de, ficou bonito, não ficou, papai? Ah, uma amiga, eles têm um filho pequeno, eles apostou no Instagram. Eu acho que o filho tem uns 2, 3 anos, no máximo 3 anos, eu acho. Porra, coisas pra fazer, né? Inventou de plantar sementinhas em forminhas e tal na varanda do prédio, né? E começa tudo organizadinho. A última foto tem mais terra na criança do que. Semente, meu, plantava, não tinha porra nenhuma. Mas o cara tem que tudo na boca. Dias começa a nascer um pé de feijão no ouvido. Adubo tava tudo na criança. As sementes, acredito que também, tava tudo na criança. O negócio assim, você vai enlouquecer na quarentena de um jeito ou de outro. Ô, Vini, você montou aí um asilo para idosos da sua quarentena, mas agora o que é que tá rolando? Centro aí, gerontológico. Temos várias atividades. De manhã tem aeróbica. Depois tem bingo. Campeonato de buraco. E à noite tem o baile da terceira idade, né? Com os melhores da Jovem Guarda. A felicidade do Tapioca contando isso é tudo, né? Você já tá fazendo roda de pôquer, fazendo papel higiênico, não? É muito dinheiro. Força aqui mesmo, não. Porque valendo papel higiênico e álcool gel, né? Pra quem tá aí, Vini? Os dois rolos, mas esse álcool gel. Pô, você aí tá com a mão boa. Porra, imagina só. Tirou um monte de flechas aí. Ela joga um fardo de papel higiênico. Ó, Win, filha da puta. Aqui tá em tua casa, Vini. Tá teu pai. Meu pai, minha sogra e minha cunhada, que ela também tem asma, então ela também faz parte do grupo de risco. A gente tá aqui porque a Margosa tá mais tranquila. E tá todo mundo encarcerado aqui em casa, não deixa sair pra nada. Mas você tá saindo pra trabalhar ou não? Você, pessoa física? Tô com todos os cuidados recomendados. Pessoa física, com máscara, com luva, o sapato que eu uso na clínica não entra em casa, todos os cuidados. Olha só, com a máscara, inclusive você botando a máscara outro dia aí, eu achei muito parecido com a máscara que o pintor que fez a reforma aqui em casa usou. Eu fiquei até na dúvida se era a mesma máscara ou não. São parecidas. São parentes próximas, né? Tá. É. Não, mas tem, ainda mais agora, né? Que o governador tá processando qualquer um que fizer xixi fora do pinico, né? Então tem que andar certinho. Ah, mas além da defesa do governador da Bahia, vamos dizer que o primeiro cara que ele falou que ele ia processar é o tal do empresário lá, o cretino, que foi diagnosticado e foi pra Bahia pra ir pra praia curtir e passando coronavírus pra todo mundo. Ele mesmo falou que água do mar mata tudo. Tá aí a Elba que não deixa mentir, né, Elba? Lá em Bituba. Não pega nada em Bituba, Elba. Lá não pega nada. Lá todo mundo tem corpo fechado. Você toma um benzinho de mar e cura toda qualquer coisa que aparece pela frente, é isso? De ressaca coronavírus. Esse tipo de mentalidade, Valena, que tem pessoas aí compartilhando, Valena, tá ligado? Que é só uma marolinha isso aí, que não dá nada, não. Você é tão bom demais, resolve é tudo. Tá bom. Imagino que ninguém aqui ainda conhece alguém que foi diagnosticado positivamente como coronavírus, certo? Eu não conheço, mas eu sei de um caso de uma mãe na escola do Marcos. Você conhece alguém, Júnior, que você falou? 3 pessoas. É mesmo, Júnior? É, uma amiga enfermeira da minha irmã, que é enfermeira e amiga da minha irmã, tá diagnosticada com coronavírus, está em isolamento dentro de casa, e os 2 primeiros casos aqui do estado também eu conheço pessoalmente também. E... É, mas sejamos sinceros, você conhece todo mundo em Roraima, né? Roraima é tipo do tamanho do meu prédio, então. Não, mas eles foram, curiosidade à parte, foram as primeiras pessoas que eu conheci aqui no estado quando eu vinha 4 anos atrás, entendeu? Caralho, que as datas dos pessoas, né? Não te conheço. Não, eles estiveram em São Paulo por causa de questões médicas aí e estourou essa crise no meio disso, entendeu? Quando chegaram aqui, chegaram semana passada aqui, já chegaram meio gripados, aí se trancaram dentro de casa e testaram positivo essa semana. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tô gripada desde janeiro. Já tomei 3 ciclos de antibiótico com anti-inflamatório. Ah. Tá? Você tomou o Reuquinol com azitromicina? Não tomou o Reuquinol com azitromicina. Aí, trabalhei até quinta-feira passada indo pro escritório e comendo no restaurante por quilo, cheio de perdigoto de todo mundo. Eu mandei o spoiler. Ela levantou, pois é. Então... É isso, gente. Flávio deu a volta no gueto, é isso? Não, Flávio, eu tô fazendo alguma coisa. É, eu estou com a pseudo-gripe umas 2 semanas, pelo menos, assim. De que... Opa, duas semanas? É. Não, ó, tá pior que aí o Mário, a gente já chegou à conclusão que é o seguinte. Nós dois certamente já fomos expostos e talvez a gente já tenha pego e tá só... assintomático. Por isso que eu tô bebendo vinho, que eu vou matar essa merda na... Na cachaça! É esse tipo. O áudio falhou e eu não ouvi nada, deixa bem claro. Não, é que assim. Quando foi que você tirou os pontos, amor? Eu tirei os pontos no dia 10 de março. Pronto, dia 10 de março, eu fui levar a Mayra no hospital para tirar os pontos lá a primeira vez. Eu estava com a gripe relativamente forte, mas assim, ainda estava só na. Não estava com febre, nada desse tipo, mas estava com a gripe, podia ser só uma gripe, porque, né, pessoas bem gripadas. Faz parte, mas eu acabei que eu fui no hospital pra Mayra tirar os pontos e fui lá. Lá sem fazer nada, vou ali no clínico. É, basicamente isso. Aí me examinaram, falaram assim: ah, não, tá tudo bem, tá suave, tá de boa, só toma esses remedinhos aqui e volta pra casa, tudo tranquilo. Eu até falei pro cara, assim, pra ver se isso eu faria furar na fila. Eu falei: olha, gente, eu trabalho no mesmo prédio em que tiveram os 2 primeiros casos confirmados com a coronavírus em São Paulo, no prédio que eu trabalho. E agora já estamos batendo os 25, né? É, aí eu já não sei se essa parte dos 25 é real ou não. Falei, eu trabalho no mesmo prédio lá onde tiveram os 2 primeiros casos. Mas assim, eu tô tranquilo, tá? Eu não tô achando que tô com coronavírus, não. Aí o cara já pegou uma máscara, me entregou a máscara, né? Depois eu coloquei a máscara, ele falou assim... Não, realmente, você parece tranquilo, mas vai que, né? Pegou uma máscara aí. O cara pegou a máscara, te entregou a máscara, te empurrou com o pé pra longe, né? Aí pegou a máscara e falou assim, cruz? Assim, Dudu? Não, pegou a cruz assim, não tem uma caixa de máscara aqui. E aí, é por isso que tá faltando no mercado, né, Valena? Eu já tinha antes, eu comprei no estágio. Aposto que tem um monte de álcool gel aí também, de papel higiênico. Você tá roubando tudo. Antes que eu fui no mercado comprar álcool gel, fui nas Americanas que tem aqui comprar álcool gel, não tinha, eu trouxe 2 latas de vinho, horrível, não bebam. Para, volta. Você foi no mercado comprar álcool gel, voltou com vinho, é isso. Em nada. E agora ela fica passando essa merda na mão. Manchou todas as roupas, manchou o apartamento inteiro. Não matou corona porra nenhuma. É isso aí. Você também acredita na terra plana, né? Que pariu, velho. Nada. Valena, como é que tá aí, Valena? Você tá presa no apartamento, mas você fica tirando foto na varanda, o tempo inteiro mostrando as coxas, fazendo live aí com os peitos de fora. Eu tava meio surtada. Você tava meio surtada? Do passado. Do verbo não estou mais, é isso? É, do verbo eu espero. Vamos acertar que você fica de vez em quando meio lúcida, né? Tava meio chocada. Daí eu tenho um pedacinho de rua, um pedacinho de área externa que eu posso ir, é ali que eu me mantenho. Daí eu pego sol de manhã para osteopenia, porque eu estou mantendo a minha rotina de exercícios. Como eu não fazia antes, eu continuo não fazendo. Então, eu vou pro sol, né? Pra combater a osteopenia. Daí, assim, tiraram o meu passatempo mais legal. Então, agora a pessoa tá assim, sem fazer. Eu acho que eu vou aprender a jogar buraco, jogar pôquer, mas assim, marido fazendo trabalho na sala, filha estudando no quarto, e eu, assim, largada no meio da casa. Você fazendo fotos no Instagram, lá na varanda. Eu botava coxa no celulite no Instagram. Mas o ponto não é esse. O ponto não é esse. Você fica lá, posta lá no Instagram aquelas fotos lá. Manhã no Rio de Janeiro, o sol, a varanda, você vê a praia lá no fundo e tal. Aí chega isso no Ministério da Fazenda, o corno olha lá e fala, tem que deixar esses putos aí 4 meses sem salário. Eu comecei a imaginar, vai te tirar o salário de 4 meses, vai começar por onde? Por aquela empresa estatal que dá prejuízo. Tô fodida. Foi isso que eu pensei. No caso, a empresa que dá prejuízo é aquela que seu marido trabalha, não é isso? Exatamente. Claro. Alberto também. Ele trabalha em todas? Não, ele trabalha naquela que o PT roubou. Não, mas pelo raciocínio do liberalzinho safado, todas dão prejuízo. Não, mas aqui o PT roubou, mas era muito legal na época que o PT roubava, porque o funcionário ganhava... dava muito dinheiro. Mas o PT roubou mesmo, viu, eu, mano? Essa parte não tá em discussão. Essa parte não tá em discussão. Eu, Balena, você tem política de estimação, mas eu não tenho, não, Balena. Então você assuma seu negócio. Os caras meteram a mão. Os caras meteram a mão. Naquela época dava muito dinheiro, por isso que roubava. Hoje em dia não dá mais. Trocando de assunto, o negócio de roubar e não roubar, porque isso não vai dar nunca bom. A audiência tá caindo. Olha só, o Tapioca, só me tira uma dúvida, só que eu tava pensando isso outro dia. Eu tô vendo aqueles vídeos, né, de todo mundo batendo panela na sacada, cantando na sacada, fazendo caralho a quatro em cima da sacada. Fazendo caralho na sacada? Fazendo caralho a quatro. Que porra de sacada é essa? Tapioca, se por acaso o vizinho de cima que está na sacada, contaminado, espirrar, o vizinho de baixo pega coronavírus? Depende da distância da janela, não é isso? Exato. Não são 2 metros de distância? Vai voar, dificilmente vai pegar. Momento, né? Dificilmente, Tapioca. Tem que ter uma mira. Vamos botar eu pra dentro de casa. Eu tô pegando seu histórico. Se for alguém que você conhece, é provável que ela pegue, né? Porque primeiro que eu conheci o Roraima, primeiro com o coronavírus. Então é provável que se te conhecer, ela vai pegar, com certeza. Mas Júnior, vamos falar sério. Você espirrou em cima de quem, caralho? Não vai pegar, não, Júnior. Ô, Júnior, estão fazendo isso na Itália, lá tá tudo tão direitinho. Que filho da puta. A coisa não sabe se o cansado falou sério ou não, né? Filho da puta. Essa que é a maravilha. Mas olha, falando de bater panela, aí eu lembrei de uma discussão que a gente teve lá no grupo do Papo de Gordo no WhatsApp, que aí eu vou reclamando que as atividades das pessoas não tá funcionando, né, Elba? A recreação não tá dando certo, Elba. Muito confuso. Por quê, Valerio? O que está acontecendo? Não, porque assim, eles marcam... Peraí que o marido está pedindo que não está funcionando. Gente, o marido vai assistir a primeira vez em 10 anos. Eu acho que melhor ele não assistir. A gente está falando sobre... Mas enfim. Não mande o link, não. É melhor você falar, o marido não está funcionando. Se poupe disso. Fale-me sobre a recriação, Valena. Vamos falar da recriação. A recriação... As pessoas marcam assim, atividades para 7 horas, bater panela em favor, pelo pescoço do Bolsonaro. Aí todo mundo lá, tá, tá, tá, tá, tá. 8 horas, bater panela contra Bolsonaro. 10 horas, a missa da família. 15 horas, o terço. Cara, é tudo muito junto. Palma para o pessoal da saúde. Palmas para a saúde, tem isso daí. Então, eu fico perdida. Daí o vizinho grita Flamengo. Eu já me perco. A gente passou na rua aqui gritando, vai Corinthians também. Eu fiquei, mas você é contra ou é a favor, cara? Então, o que que acontece? Eu acordei às 5h30 da manhã, um dia desse, quase que a janela gritar, alô, comunidade. É, não orda com o bairro. Uhum. É, tá foda, tá complicado. Tanto que a vizinha de cima reclamou, né? A mulher doida que foi com a janela mandar Bolsonaro tomar no cu no meio da manifestação pró-Bolsonaro. A vizinha reclamou, com razão, que aquilo não era aquele jeito. Oh, mas além defesa da vizinha, que quer que seja essa vizinha, assim, é complicado, porque a manifestação contra era às 8h30 e a favor era às 9h. Assim, é uma janela muito pequena de tempo, gente. Não tem tempo para te organizar. Eu acho que o comitê que está cuidando da recreação não está fazendo vontade. Assim, é complicado, porque a manifestação contra era às 8h30 e a administração, né? Aqui no prédio, inclusive no dia que, acho que foi na sexta-feira que rolou essa parada, que às 7h começou a galera gritando, batendo panela, não entendi o motivo. Aí às 8h começou o movimento Fora Bolsonaro. Às 8h30 teve um revival do movimento Fora Bolsonaro. Às 9h começou o movimento Fica Bolsonaro, mas tinha alguém gritando, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Eu fiquei igual a eu, caralho, tá realmente confuso. Eu não consigo identificar o que tá acontecendo aqui, entendeu? Tá, cara, vocês viram, o Og postou alguma coisa de um prédio lá, de alguém gritando no bairro lá dele e tal. Pegou o horário, eu perguntei pra ele, mas é contra ou a favor, meu? Tá confuso assim, pô. Eu não sei em qual que é o único, porra. Tem uns vídeos da Bahia que são muito bons, que um cara pega, uma mulher grita na varanda, eu falei para... É foda, bicho. Já vezes eu fui lá participar de um, saí na janela pra gritar. Quando olha, tá todo mundo de camiseta verde e amarela. Eu falei, ih, fudeu, tô no horário errado. Merda. Por uniforme facilitaria a vida. Não entendi, o que você falou? Uniforme, ó, às 8h, camiseta verde e amarela. Certo. Às 11h30, as pessoas já usam preto ou vermelho PT pra gente sinalizar, ó, não, isso aí tá a favor, não, isso aí tá contra. Por que tu vai bater panela no horário errado? É uma boa ideia, é uma boa ideia. Eu sou a favor de ter do uniforme. Se o futebol, o uniforme é o que resolveu, não, separa a gente, eu concordo. Eu concordo. Não, eu acho que, na verdade, sem camisa são contra. Na real, eu acho que o pessoal contra devia parar de anunciar nas internets que vai ter esse negócio. E começar, né? Assim, pá! Simplesmente começa. Porque se anuncia, o que que acontece? O vereador geral da República vai lá e marca 10 minutos depois. Aí emenda um no outro, você não sabe o que que é contra, o que que é a favor, fica essa zona toda. Por isso que aquela mulher do meu prédio fica mandando Bolsonaro tomar no cu no meio da manifestação errada. Ó, é, coitada. Ela tá confusa, coitada. Ela tá confusa. Ela tá confusa. Imagina ela chegando na padaria. Quantos pãezinhos? Ah, Bolsonaro, vai tomar no cu. Não, não dá, não é agora, né? Olha, eu acho que falta pouco. Vai ser tipo aquela galera que chegava no Starbucks, pediu café e colocava que o nome era Fora Temer. Mas aí esqueceu o nome, é Papa. Chega no Starbucks, por favor, qual o seu nome? É, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu, é isso? Putz, não pode crer, né, meu? Agora a gente tá em quarentena, não vai ter essa graça, né? Porque antes a gente andava de metrô, sempre tinha aquele pessoal de showzinho de metrô, né? Que antes de começar a tocar música, eles falavam, antes de mais nada, Fora Temer! Aí eles começavam com a musiquinha, né? Agora é divertido, os caras chegam, antes de mais nada, Bolsonaro vai tomar no cu! Aí os caras começam a tocar um chorinho, né? Alguma coisa, eu até tava de jeito nesse caso. A quarentena acabou com o que de melhor existe no brasileiro, pai. Que essa criatividade, né? Essa coisa marota. Eu tô acompanhando várias discussões aqui entre os nerds, perguntando assim, se essa epidemia começou com o cara que comeu sopa de morcego. Então, nesse apocalipse zumbi, em vez de virar zumbi, vai todo mundo virar vampiro? O Batman, vai virar o Batman. Gente, a gente tem pessoas perguntando coisas pra gente aqui ao vivo no chat. Eu não faço isso, a gente não sabe nada. Sou uma banda. É, vocês estão errados. Não, eu estou pedindo uma coisa que talvez a gente saiba: indicação de filme na Netflix. Temos várias. Vai lá em busca. Digita uma letra qualquer que vai aparecer uma epidemia. Epidemia. Epidemia, contágio, né? Tem um monte de coisa. Tem aquela série Outlander do King, que é bem legal. Pera, a gente fala de indicação daqui a pouco. Tem a nervo, ainda quero saber como é que tá a quarentena lá no norte do país, porque o Júnior só falou que eu tava com a criança. Mas assim, o cacique decretou quarentena. É isso que eu quero saber, Júnior. Como é que funcionou? Porque assim. Era fronteira fechada, gente. Vamos com eu quero saber como é que funcionou isso aí. Quem deu a ver o cacique, foi o pajé. Pois é, como é que você faz pra bloqueando? Você... As onças estão respeitando a quarentena? Vocês elas estão no meio da noite. São muito preconceituosos, entendeu? Vocês solistas. Tá? Mas aqui está funcionando o seguinte: a gente está passando por uma crise, né? Daquela história da crise da Venezuela e blá blá blá blá blá blá blá blá. Estava tendo casos lá na Venezuela e teve morte antes de começar a ter confirmação de casos na Guiana. E então foi na hora que o governador daqui pediu para que se feche pro Bolsonaro, né? Porque o governador não poderia fazer isso, fechar as fronteiras aqui do estado. Ele demorou um pouquinho, né? Porque isso é só uma gripinha que não vai dar em nada. Depois de uns 4 dias ele fechou a fronteira. O troço todo é que as fronteiras são secas, saca? Então, por exemplo, da Venezuela, tem um campinho de futebol que quando fecha uma fronteira, o pessoal passa pelo campinho de futebol. Fronteira tá fechada. Não, não tá não, dá pra passar por aqui, ó. Eu conheço a fronteira tá fechada, tá ali o bandeirinho, ó. Bandeira levantada, não pode. A Guiana, a situação é complicada e a Venezuela é não, mais... Não, para rápido, eu só imagino a situação assim. Vocês estão tentando cruzar a fronteira? Não, a gente só veio jogar futebol aqui. Eu não sou muito baba, tá tudo certo. É por aí. O que acontece? Na Venezuela a situação tá terrível, cara. Por exemplo, o salário mínimo é o preço de uma máscara, por exemplo. O preço de uma máscara é inferior ao salário mínimo venezuelano, saca? Então vai pipocar e quando pipocar vai dar problema aqui. Nós temos uma situação muito complicada que nós temos. Abrigos, né? E os abrigos, se começar a chegar a doença aqui, muita gente vai dar merda, sabe? Porque não, o cara tá em sistema de abrigado, tá em sistema de rua. Então não vai ter como levar essa saúde. Fora que nossa saúde do estado já tá complicada há um tempinho por causa de tudo que tava acontecendo nesses últimos anos. A vantagem aqui do estado, que eu até tava falando com um pessoal que tava me perguntando isso, é que aqui não tem praticamente não tem prédios residenciais. Tem pouquíssimos prédios comerciais com mais de 3 andares. Então, o nível de contaminação, só da pessoa andar no elevador e descer do elevador, você já diminui um pouco a transmissão comunitária. Não, Júlio, tem um outro ponto que você não tá levando em consideração também, cara. Que Roraima é quente feito um inferno. Isso assim. Aí não afeta em nada o vírus. Como não afeta em nada? Não afeta em nada. Falando que o calor, que o calor usou o rolê. Não, é o Vinícius, o Tapioca pode falar para melhor do que isso, mas isso não afeta em nada a porcaria do vírus, entendeu? Todo aquele cara que fala que o negócio se alastrou na China e na Itália porque tava frio, era inverno, que aqui no Brasil o negócio se fudeu, não sei o quê. Mais fechada, janela fechada, todo mundo juntinho, calor humano, é só isso. Cara, mas você tem que pensar o seguinte. Entendido que do que eu vi os caras, o pessoal falando e tal, o que. Pode rolar na temperatura mais alta, 27, 28 graus e tal, e não durar tanto tempo fora de contágio, em superfícies e tal. Né? É que ele não vai espalhar. Aqui vai. O que pode acontecer é ele sobreviver menos tempo fora do corpo humano. Entendi. Mas não é assim que não. O calor é inimigo, não é bem assim. Eu não. Vou te falar que em Roraima, qualquer coisa que tá em Roraima é inimigo do corpo humano, assim, automaticamente, tá? Porque não é difícil você ficar do lado de fora em Roraima, a ponto que até os pontos de ônibus de lá tem ar-condicionado. Então não é um lugar fácil, realmente, para ficar, um lugar mega inóspito. O ônibus de ar-condicionado é extremamente civilizado, hein? Eu não quero ser pessimista, mas o vídeo caiu, tá? Caiu. Não tá mais eu tô tentando ainda botar aqui. Bocejei. Desde que o Júnior esteja gravando, eu tô tranquilo. Não, também. Calma que eu vou tentar botar no ar de novo. Ah, peraí, mas parou a gravação também ou só parou a transmissão? Só parou a transmissão. Ah, então tá bom. Assistindo ao vivo, você tá decepcionadíssimo. Acabou. Não, nosso público vai pedir, por favor, pra ele nunca mais saber. Não, à toa que essa merda acabou. Mas, ô Flávio, de fato, ar-condicionado em ponto de ônibus é extremamente civilizado. O problema é que, assim, apesar dos pontos de ônibus de Boa Vista terem ar-condicionado, os ônibus não têm. Então não faz o menor sentido, sabe? Cara, mas se você pensar, se você pensar que, por exemplo, aqui em casa, Dudu teve aqui em casa, tá certo, Dudu vai falar que a garagem minha também funciona como área de lazer. Mas a minha garagem tem ar-condicionado. Você tá entendendo? É aqui um calor do cão, as pessoas vão ficar juntas no ar-condicionado. Elas não podem ficar juntas no calor, mas vai tudo bem. Mas o problema, Júlio, assim, é que a sua garagem tem ar-condicionado, mas a sua sala não tem. Não faz sentido, Júlio. E aí o Nordeste inteiro. Peraí, os restaurantes do Nordeste inteiro têm ar-condicionado no banheiro. Faz sentido? Claro que faz. Claro que faz. Nossa, o banheiro com ar-condicionado é a melhor coisa do mundo. E aí você leva sua mesa lá pra dentro, né? Pô, mas zoeiras à parte, eu fui no mercado no sábado e tinha uma parada. Os velhos lutando com um fardo de papel higiênico, não. Não, nem foi isso. Mas tinha. Quem pensou que Mad Max seria, na verdade? Não. Pessoas de pijama lutando com papel higiênico no supermercado, né, cara? Pior ainda, os velhos com roupa de couro lutando pro papel higiênico no mercado. Cara, eu. De onde eles arrumaram as roupas de couro, caralho? A senhorinha, tava no mercado. Aqui é o Rio, tá? Uhum. Calça de moletom, blusa de moletom, o capuz do moletom, de óculos, de máscara, de luva e um cachecol enrolado no pescoço. Cara, eu não ri por educação. Eu tô com calor só de imaginar essa situação, sendo bem sério com você. No Rio, né? No Rio. Mas tá, Eba, vamos voltar pro assunto que eu fiquei curioso aqui agora. Você não gosta de jogar jogo da verdade porque dá o quê no cu? Como é que é? Trava cu. Por quê? Sim, porque assim, geralmente tu joga jogo da verdade com pessoas que tu conhece. Então elas fazem aquelas perguntas. Que é só pra confirmar o negócio, sei. É só pra confirmar. Aí tu dá aquela travada e fala consequência. Entendi. Não é a verdade quando fala consequência. Será tipo eu virar pra Tapioca e falar assim: Tapioca, você já recebeu um fio terra? Aí Tapioca vai virar assim: consequência. Entendi, cara. O pessoal do Papo de Gordo não conhece a minha vida, não conhece meu passado. Então eles não vão direcionar perguntas. Temos aqui uma pasta. Temos um dossiê. Temos de gravação. Ai, Balena, eu tenho um dossiê de todos vocês, Balena. Não, cara, o Dudu tem um áudio. Aquele primeiro áudio era do Mona Lisa ainda. Aquele que foi onde iniciou-se o salame. Porra, eu tenho medo daquele áudio. Eu só quero, antes de você começar a falar coisa aí, tá no ar de novo, tá? Tô sabendo, já estou quietinha, já não falo mais nada. Parabéns, Júnior. Eu tenho no meu computador uma pasta chamada Proibidos. Dentro dessa pasta chamada Proibidos tem vários trechinhos que incrimina separadamente cada um de vocês, ou alguns em conjunto, diga-se passagem, separados por nomes, entendeu? Então tá lá, tá tudo que pronto. Maravilhoso. Tá tudo que tá maravilhoso. Neste momento temos hackers tentando invadir o computador. Aí por que estão ferrando o site? Que bom que aqui todo mundo é ferrado, que tu não vai ter dinheiro, cara. Indenização não vai ter. Indenização não vai ter. Os caras quando vai processar, aí tem negócio, tem dinheiro aí, isso não tem, que é cu. Dinheiro não vai rolar, ainda mais agora 4 meses sem salário, porra, esquece. Não fala do que ele revogou. É o quê? O Balena? Revogou a portaria. Ele deixou a parte 2 lá, que dá pra fazer igual, mas ele revogou isso aí. A Ilma tá praticamente a porta-voz do presidente. Ele revogou, aí botaram a culpa, foi um erro de digitação, botaram a culpa no Entraub, né? Passaram para ir revisar. Botaram o arquivo do CLT e botaram inteiro, mas foi um erro de digitação. É porque a pessoa digitava com os dois dedinhos, assim. Exato, imagina, né? O Entraub devolvendo pro Guedes, né? Olha, revisei aqui o teu MP, tá tudo correto, tá? Só tem um detalhe, certo é com 2 S's. Um tá meio escrito no fim. Não posso falar nada. Escrever errado. Depois que eu escrevi. Só você escreveu, Helena. Lá no grupo do Papo de Gordo. Escrevi Tapioca? Não, ela escreveu aqui, eu não vi. Foi. Razoável. Razoável com S Porra. Ah, o razoável, é verdade, é verdade. O razoável, é verdade. O razoavelmente é equivocado. É. Não, mas ó, eu vou dizer que eu admirei muito Tapioca, porque ele foi um gentleman foda, assim, que ele respondeu escrevendo errado e colocando entre parênteses. Coloquei errado porque eu não quis me constranger porque você escreveu errado. Tamo junto. Pego com um S-U-C, tá? Não que eu escrevi, eu li. Então era assim, foi uma semana puxada. Tá tudo bem, Valeria, eu entendo. A quarentena, é muito difícil mesmo. Você teve muitas atividades pra fazer aí. Eu sei que o negócio de cair queimando as coxas na varanda é exaustivo mesmo. A gente chega no momento que o cérebro já não funciona direito. Entendo. Mas assim, agora que a gente chegou nesse ponto que é complicado e tal, a gente poderia ir pra parte de dar dicas do que fazer e acabar, né? Porque já são 10:30 da noite. Tão já... cedo, vamos ficar. O que tem que fazer em casa, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Quarentena. Eu trabalho. Férias. Eu trabalho. Eu trabalho também, certo? Eu trabalho em home office antes de ser modinha. Fala aí, Flávio. Quando você chegou aqui. Fala aí, Flávio. Quando você chegou aqui, só era tudo mato, né? Quando cheguei aqui, era tudo mato, paz e silêncio. Agora, é que eu esqueço que vocês estão uma hora a mais que eu aqui, desculpa. Eu tô achando que é 9:30. Júnior Balena, dois desocupados, entendeu? Que vai ficar. Não, eu sou da minha casa. Eu sou aquela assim, as pessoas estão todas sentadas na sala sem fazer porra nenhuma. Daí elas olham pra mim, eu estou com fome. Então, assim, eu alimento as pessoas. Eu pegar o celular e abrir o aplicativo do iFood não é alimentar as pessoas. Hoje eu fiz lasanha. Eu fiz estrogonofe. Pedir para pegarem lasanha não é fazer lasanha. Tirar da embalagem e esquentar não é fazer, Elba. Tirar do congelador e jogar no micro-ondas não é fazer comida. Fazer. Além de trabalhar 12 horas hoje, ainda fiz arroz, fiz filé mignon suíno com bacon e batata. Fiz... uma salada de alguma coisa. Salada de milho com tomates e cenoura. Tá se achando. Isso tudo pro almoço. Tá se achando. Tá não. Se achando a gourmet do rolê. Dudu na sala. Dudu estava trabalhando. Trabalhando muito, inclusive. Uhum. Depois Dudu foi lavar a louça inteira. Foi limpar a cajaria de gato. Você sabe, eu vou falar uma coisa interessante que aconteceu comigo nesse negócio de quarentena. Eu ganhei um presente de uma vizinha, ganhei um frutapão. Quem não sabe o que é frutapão, sinto muito. E foi engraçado que ela... É um negócio que falha miseravelmente nas duas coisas, né? Falha em ser fruta e falha em ser pão. Né? Pra que isso mesmo? Cara, eu adoro. E ela deixou na porta. Ela não parece nem uma fruta e nem parece um pão. Mas eu gosto muito, ela sabe que eu gosto. Ela deixou na porta, voltou pra casa e mandou mensagem dizendo que tinha deixado na porta pra que a gente não pudesse entrar em contato. Então até em quarentena a gente ganha presente, que bom, né? E aí o que você fez? Cara, você pegou o frutapão? Eu peguei o frutapão. Jogou em cima do frutapão. Nada, peguei. Chocou de álcool gel, tacou fogo. Vai ferver, né? Ferveu. E ficou uma delícia, cozinhou, tá uma delícia. Caiu? O que caiu? A mão que pegou no frutapão. Não, ele ferveu a mão. Ele acabou de falar que ele ferveu a mão. Não, a mão, ferveu a mão não. mas você sabe que é muito bizarro. O Tapioca falou desse negócio da vizinha deixando. É muito esquisito isso no prédio aqui também, né? O pessoal vai entregar as coisas, eles interfonam, né? Falam, chegou tal coisa, tô indo deixar aí na porta. Eles me largam na porta e vão embora. É muito bizarro. Não, os aplicativos de. Os aplicativos Uber Eats, Rappi, iFood tá com um esquema de você, na hora de fazer um pedido, você coloca a opção que é sem contato humano. Que aí o cara chega, entrega, deixa no chão pra você pegar. O cara chega e joga na sua cara. Eu fico imaginando isso, Flávio, sabe? É o que eu faria se eu fosse sabe quando você questiona? Não quer contato humano? Toma, filha da puta! O cara chega e bota no chão, velho. Pois é. Por que não? É onde tudo decanta, né? O que você fala com os perdigotos que você fica a 2 metros de distância pra não pegar, você acha que eles vão pra onde? Pois sim, é. Mas por isso que todo mundo fala que tem que lavar o negócio, né? Tem que lavar. Vai ter que lavar o negócio estando no chão, então pega da mão do cara e lava do mesmo jeito. Eu li uma... Pra pegar, não passar a mão no rosto, chega em casa, limpa com álcool gel e pronto. A questão é a distância, né, do roxo, ficar mais de um metro. É, não sei, eu tenho um bração. Eu não tenho bração, não. Eu sou quase o Barney, cara. Mas se você estica o braço e a pessoa que tá entregando também estica o braço, você tem ali um metro e meio. Você tem pelo menos um metro e meio de distância. E ninguém precisa falar. Você não precisa conversar. Já tá pago o negócio. É só pegar e ir embora, pô. Não precisa dizer obrigado, só faz aquele. Não, combina os dois em apneia. Porra, tá aí. Eu vou sugerir, ao invés de você sem contato humano, você sem respiração, né? A opção. Você mata. Vou entregar em apneia. Eu acho essa realmente uma boa ideia. Mas a gente já pediu pizza aqui na semana passada. É, e acho que ainda foi antes da histeria ou da preocupação ficar um pouco maior. Porque eu não quero usar a histeria pra ficar ecoando o nosso grande líder, como se fosse só a Marolinha. Mas até então ninguém estava tão preocupado com isso. Mesmo, né? É super histérico o negócio. Uhum. E considerando o fato de que a pessoa que vem entregar tá usando a camisa da seleção, então, né, pra ele podia ser de fato apenas histeria. Ele caiu de novo. É, mas dito isso, foi entrega normal, sim. Chegou, entregou, peguei a caixa, acabou, não preciso. O cara entregasse o quê? Rodopiando? Não, quer dizer que não faz diferença, é entendeu? A única preocupação foi essa que o Flávio falou. Seguinte, a pizza chegou com o queijo todo de um lado só? Não, tava distribuído direitinho, tava tudo certo. Pizza bem entregue é aquela que vem com o queijo de um lado só, que você tem que transformar em calzone. Você dobra a outra metade. Aquela que azeitona é cruzada. Sim, azeitona, o tomate, o queijo, tá tudo de um lado, você pega a outra metade que tá sem recheio e dobra por cima e faz um calzone, né? Não, você dobra, mas faz um calzone. Eu faço um filho mexicano, como o Tapioca falou assim, cara. Pizza assim com queijos é super natural, dá aquela balançada da moto no meio do caminho. Na hora que eu chego, que eu abro, eu pego o garfo e saio empurrando pra tentar distribuir de novo irmamente. O que é que tem? Você já pega o ferro e passa assim, né? Pra poder desamarrotar. Transforma em calzone, dobra ela e pronto, bicho. Faz um calzone. Possibilidade. Pode ser mais simples, de fato. Mas então vamos encaminhando para o final. Alguém quer falar alguma coisa aleatória, idiota? Não. Eu não quero falar. Mais? Eu não. Por que, que eu que tenho que falar as coisas idiota? Você quer mandar alguém tomar no cu assim, sem querer. Não, eu não mando tomar no cu sem motivo. Mas hoje é dia e hora de mandar tomar no cu, né? Como é que tá fazendo? Eu não recebi nada do comitê. Eu não recebi a circular dizendo o que era a atividade pro ninguém mandou CI hoje, né? Não sei o que é pra fazer. Até onde eu sei, hoje é pra ir dormir só. Eu acho que segunda-feira é dia de folga. Hoje é segunda. Sem sexo, né? Até o clube fecha, né? Pô, de segunda, não pode ter nada recreativo. O meu vizinho, semana passada, tocou Evidências com saco na sacada. Ah, ficou lindo. Nossa, você pois cantando, mas tava ótimo. Ele morreu, sumiu. O vídeo de você cantando Evidências foi maravilhoso. É uma pena que você claramente não sabe a letra. Eu canto muito bem. Vocês sabem que eu tenho um bloco de carnaval, né? Eu já ouvi falar, Yuba. Eu já ouvi falar. Eu vi na televisão um dia. Nossa, você precisa mandar umas fotos pra gente um dia. Vou mandar pra vocês, então. Tartarugas da folia, né? Interessante, eu gosto. Tartarugas não, jabutis da folia, Tapioca. Jabutis. Não, é tatuíra. Tatuíra. Tatuíra no singular? Tatuíras, no plural. Tatuíras. Tá. Daí faltou luz, né? Na praça, faltando 15 minutos pra acabar o nosso evento, faltou luz. Daí o que eu fiz? Quando faltou, eu peguei o microfone. Claro. Gente, não deu microfone. Bêbada pra cacete, pegou o microfone. Eu tava bêbada pra cacete, mas eu tava com adrenalina. Tava 15 minutos pra acabar, não tava bêbada. Não tava. Você acreditou nela, né, Tabio? Puta que pariu. Daí, conta a lenda que eu chorei no microfone, que eu não. Conta a lenda que eu chorei no microfone. Daí que eu disse que a gente ia continuar, que a gente ia botar mais uma hora e meia para descontar. E daí nisso eu emendei que a gente não ia continuar, porque a polícia ia chegar. Daí eu comecei a cantar: se a polícia me prender. E o comandante da polícia militar de Mituba estava na praça. Gente, por isso que tem quarentena, para eu poder dar um tempo de chegar na cidade. Para O mandado de prisão não chegava. O comandante da Polícia Militar lá na praça só olhando e falando: porra, Elba, de novo. A mãe da minha sobrinha tava lá. Ela disse que as pessoas diziam assim: ó, mas aquela ali não é a filha da Valdeia? Ou seja, eu sou reconhecida. Não como algo bom, mas você é reconhecida. Se eu fosse você, eu dizia que tava bêbada. Acho que pega menos mal. Tem que ficar melhor. Então, depois eu fiquei até meia-noite num bar, na esquina da minha casa. Pra não misturar cachaça cantando com a festa da Dona Aurora. Parabéns. Não. Conta a história direito, Eba. Você estava cantando a festa da Dona Aurora, e quando você não estava cantando a festa da Dona Aurora, você estava xingando o comandante da polícia, que aliás estava na sua mesa. Não. Que, inclusive, era filho da Dona Aurora. Não chegamos a tanto. Inclusive, estava na sua mesa e falando pra sua mãe: porra, dá um jeito, caralho. Em algum ano eu vou ter que prender essa criatura. Não chegamos a tanto, mas eu chorei. E agora uma coisa que eu vou dizer: eu gostava muito da década de 80, quando não existiam celulares com câmera. Ok, tá bom. Só se você tinha que viver com a memória. Tem que acabar com tudo isso aí. Porque as pessoas sabiam das coisas, mas não tinham provas. Agora a rede, a internet não perdoa. Nada. Naquela época. Não, isso é mentira. Pergunta pra fulano. Prova. Agora, uma busca rápida no YouTube. Elba Belba xingando o comandante da polícia. Aparece o nome. Se alguém ainda estiver assistindo e quiser pesquisar, lembra que Elba é com U. Elba com L vai aparecer uma outra cantora bêbada xingando o outro policial. Elba bêbada. Elba bêbada xingando o policial. Vai aparecer um outro. Eu tenho vários codinomes. Então lá eu não sou a Elba. Entendi. Lá ninguém sabe que eu sou a Elba. Lá você se chama Richelle apenas. Não, lá você é a filha da dona. Esqueci o nome da mãe dela. Volta aí, filha da dona aqui. A filha da dona. Hã? A Valdeia? A Valdeia. Filha da Valdeia. Filha da Valdeia, da Vexame, Praça Pública. Bota aí. Em Bituba. Imbituba, Tatuíras da Folia, filha da Valdeia, comandante da PM, Vexame. Pronto. Palavra não, gente, vamos deixar claro uma coisa. O comandante da PM estava na praça, mas não teve nada a ver com a situação, porque ano que vem a gente quer botar o bloco na rua de novo. Entendi. Ele só estava na praça e eu cantei aquela música, mas eu já combinei com o povo da charanga que a hora que eu pegar o microfone é para jogar a baqueta de onde eles estiverem, para eu largar o microfone. Você vê aquele cara pulando com o cotovelo nas costas da Elba no que feito. Só vê o cara pulando aí, né? Eu acho uma boa estratégia, Falando... Tipo Telecat, né? Aquele cara do bumbo lá atrás, assim, do surdo. Aí, de repente, tipo, um surdo na minha cabeça. Balena, falando em boas estratégias, Balena, você quer recomendar alguma coisa legal para os nossos ouvintes assistirem ou lerem de quarentena desses períodos aí? Tô olhando. Tu acha que tem alguma coisa para recomendar para alguém? Kama Sutra, talvez. Por que nós estamos aqui? Porque eu estava surtada e vocês vieram ao meu resgate, lembra? Oi, Balena. Ninguém solta a mão de ninguém, Balena. No caso, mãos virtuais. Porque mão pessoal não dá nesse momento, entendeu? Você lembrou um negócio curioso, né, Dudu? Quando você falou o Kama Sutra aí agora, né? Sexo, né? 13... Não, daqui uns 13 anos, mais ou menos, nesta época, nós vamos estar nas mãos dos quarentins. Puta que pariu! É, os adolescentes da maldita quarentena. Não, quarenteners não, são os coroners. Os coroners. Não, eles serão chamados de coronials. Eles serão os coronials. Mas é quando eles tiverem uns 13, 14 anos, eles chegam uns quarentins. Você sabe que já tem obstetra que tá gastando por conta, né? Porque sabe que vai ter trabalho com a porra. A minha amiga fez bolo pra falar de bebê e falar de revelação. Ela tá feliz da vida, porque vai juntar o povo da quarentena com o povo do carnaval. Vai ser um boom de criança jamais visto na história do mundo. Se a galera tiver dinheiro, né? Imagina o tanto de Enzos e Valentinas que vão ter por aí. Não, rolou um papo que nasceu um Alquim Gel essa semana. Alquim Gel. Era uma palavra só. Parabéns. Álcool em gel. Álcool em gel. Porque nós estamos naquela vibe Zé Cabaleiro, né? Sexo e ócio é o que importa, né? É mesmo, Marina? Tá assim aí? Olha! Aqui não, né? Aqui não, mas a gente é que seja. Aqui não, porque nós temos um adolescente em casa. Ela ouviu dizer, né? Você ouviu dizer que é assim. Se tem adolescente em casa, pode ser que esteja. Entendi. Invejo. Uhum, entendi. Tá bom, até porque no grupo lá de amigos da época do Anchieta que tem o Tapioca, rolaram alguns memes do tipo assim, agora os solteiros vão sofrer que só os casados vão fazer sexo, não sei o quê. A gente sabe que não, porque a gente sabe que gente casada não conversa, não dá beijo na boca e não faz sexo. Isso é verdade. Como diz, e não transmite coronavírus, né? É tudo em nome do distanciamento social, né? Exatamente. Acho que ninguém entende mais distanciamento social do que meu avô, que ele falava que... Como é a história? Se depois de 40 anos de casado ainda beija na boca, é tarado. É, exatamente isso. Pervertido sexual é um homem que depois de 40 anos de casado ainda beija na boca. Quem é esse pervertido sexual? Não, porque eu tenho uma teoria, né, que a pessoa casada, ela pode se relacionar com o mundo, né, paquerar. A palavra ainda é paquerar ou já tem outra gíria pra isso? Não sei, a gente é velho, vai que vai. Paquerar. Então, assim, a pessoa casada pra paquerar, ela tem aquela... A minha teoria, né? É que pode olhar de longe, só não pode pôr a mão. Que é o que tá salvando o mundo hoje. É tipo vitrine, né? Entendi. Exatamente. Tu olha, mas tu não encosta. Que é o que tá salvando o mundo. Que nem gordo de dieta na padaria. Exatamente, né? Passa vontade, mas não come. Aquilo. Então, é o que tá salvando. Eu não sou assim de dieta em padaria, não, mas tudo bem. Não tô de dieta, vou na padaria, eu como mesmo, quero que se foda. É, mas aí com gente já não dá pra fazer isso, né? Aí tô falando da padaria, porra! Quem tá falando de gente é você, eu tô falando da padaria, cara. Eu tô falando de gente, não faça que nós estamos falando de gente. Flávio só falou de comer pão de queijo, quem tá falando aí de comer gente é você. Eu, eu falei de comer pão de queijo, de comer... Aí o gente casada só olha de longe, peita, mas não encosta a mão, né? Entendi. Estamos salvando o mundo com isso. É verdade, Apalena, é verdade. Estamos salvando o mundo. Profundo, profundo isso. Não é? Eu vou patentear essa merda e ficar rica. Faz camiseta, hein? A chave de hoje já teve 36 compartilhamentos, meu caralho. Olha, aí sim, Flávio Soares. Vai ficar famoso. Com massa de hoje, ficou bem legal. Compartilhamento? A chave que o Flávio fez hoje. Sabe que o Flávio é desenhista, né? Você sabe disso. Ah, eu compartilho. Sabe, né? Eu faço essas coisas. Pessoas elogiaram. Não, senão eu perco clientela. Eu compartilho, daí pessoas elogiaram. Eu falei, é o meu amigo Flávio. Ah. Olha aí. Agora é amigo, né? Agora é amigo. Claro. Mas na dieta, na padaria, tá comendo gente. Não, tô comendo canole, caralho. Olha aqui, canole, gente. Não é a mesma coisa, porra. Ô, Flávio Soares, você quer dar alguma dica de alguma coisa pra ver, ler, assistir pras pessoas que estão de quarentena? Não. Ah, quer ler? Lê minhas charges. Eu tô publicando no Facebook, compartilha isso. Lê a vida com o Logan. Meninos e Dragões. O Instagram. Dragões está de graça no Isu, lá da Marsupial Editora, quem quiser ler. O que que está de graça? Colocar... Meninos e Dragões. Tá? Olha, a Marsupial deixou disponibilizou de graça o quadrinho. Ah, então agora eu vou ler, só vou ler. Durante agora, se eu pagar, a gente vai ler, né, Tapioca? Agora pode ler, não precisa pagar, mas só durante a quarentena, depois vai ter que pagar de novo. Mas por enquanto tá lá, pode pegar, pode ler, tá bonitinho, e acompanha a minha charge, ó. Tô saindo charge todo dia, nem achei que eu ia conseguir fazer isso, mas tá saindo. Mesmo tá saindo onde? No seu Instagram? Tá saindo no Instagram, no Face, no Twitter, até no LinkedIn eu tô publicando, tô perdendo vagas oportunidades de emprego por causa disso. Eu compartilho tudo que o Flávio faz, mas eu deixo bem claro que é ele que faz. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, dica de filme, assistam Contágio. Contágio. É uma boa dica, é uma boa dica, de fato. Boa dica. Tapioca, você quer dar alguma dica, cara? Sim, sim, pra se divertir, ó. Bingo é bem legal, buraco. Jogar lustrada. Sabe jogar lustrada com o dominó? Cara, no final de semana a gente jogou stop com o Max. É muito bom, Lustrada. E filme Cocum. Muito bom. Por que Lustrada tá pior? mostrado é um jogo de dominó que você vai juntando os pontos de 5 em 5 e vai anotando o jogo de velho. Jogo de velho. Eu imagino que o nome é ilustrado porque em algum momento alguém ilustra alguma coisa, imagino eu. Eu não sei, eu nunca soube porque o nome é ilustrado. A cara do Vinícius tá a melhor coisa do mundo. Ok, então tá bom. Carlos Júnior, você, cara, quer indicar alguma coisa pra galera ler, ver, assistir? Baby Shark. É o que tá rolando no Baby Shark, é isso, Júnior? É assim que você tá passando a quarentena, só no Baby Shark. Só no Baby Shark. Disco dos Beatles pra criança, né? De música dos Beatles. Beatles for Babies, é, mas for Babies. Mas o Júnior, você tá acompanhando o Babies. Tem tudo for Babies. Mas o Júnior, você já tá acompanhando o The Best of Baby Shark ou você tá indo pro ordem cronológica do Val? Não, eu tô indo com aquele 5 horas de Baby Shark, saca? Aquele... É Baby Shark e Som de Chuva, cara. É só o hit do momento aqui em casa. Acho justo. O meu YouTube tá fudido, entendeu? É, tudo que é sugestão de vídeo é música para relaxar e Baby Shark. O meu ficou assim também, depois de um tempo. É. Agradece, o Barney não existe mais, tá? O Barney, o dinossauro cagado. É, I love you, you love me. Só que não limpa a bunda. Que ele tem bracinho assim. Todo tiranossauro Rex tem um bracinho assim, O Barney é o dinossauro que não limpa a bunda e não se masturba. Ele fica andando pelos parques gritando uma punhetinha, pelo amor de Deus. Tudo bom. Que oração já pode falar isso. Pode. Essa árvore e tudo. Foda-se pra caralho. Dona Mayra, você quer indicar alguma coisa para as pessoas lerem esse filme? Não verem? Sei qual parte, né? Sim, aquela série dos Imagineers. Que série dos Imagineers, Mayra? Tem que explicar mais, assim, senão fica difícil. Eu acho muito interessante que tio Walt Disney. O Walt Disney. Que ele juntou a palavra Imagineer. Imaginação. Com engenheiro, que é engineer. E aí virou Imagineer, que é a galera que cria as atrações, que cria tudo dentro da Disney. Caralho, isso é muito coisa de ponte quântico, sabe? Ele juntar palavras e. Mas ele fez isso nos anos 60, Júnior. Ele fez isso de ser modinha em primeiro lugar. E em segundo lugar, é a galera que projetou tudo que a gente gosta de ver. É muito legal. E aí tem uma série, e aí o Mário está recomendando a série. Amazon. Olha quem apareceu! Oh. Olha a minha moça! A sua moça. Clara, tá difícil aturar sua mãe na quarentena, cara? Clara? Minha mãe é muito. Tenho pena de você, minha filha. É, eu sinto muito a sua dor, sinceramente. Força, Clara, essa quarentena vai durar só 15 dias. Essa quarentena é quarentena Nutella. Tá? Uma quarentena raiz dura 40. Posso pra gente continuar nessa quarentena Nutella? Clara, você quer indicar alguma coisa para as pessoas lerem, assistirem e fazerem durante a quarentena para ajudar a distrair a mente? Não sei, peraí, deixa eu lembrar. Escutar One Direction? Ai, meu, que chato. Ai, mãe, que saco. Que vergonha. Hein? Educação sexual? Que isso? Ai, meu Deus. Olha o que ela indica, cara. Ela falou educação sexual, não entendi nada. Ah, o Sex Education. Série da Netflix. É muito boa essa série. Sex Education é muito legal. Netflix. Essa série é boa. É muito boa, muito bom. Ai, eu... Não, vocês lembram quando vocês escutaram ela perguntando pra mim que era sexo oral? E é bom que ela tenha sexo, então... Ela agora... vai isso aí, cara. Ela perguntou o que era sexo oral hoje, ela diz que é Sex Education, tá tudo certo, Eva. Falei que era por telefone e ficou. É. Espero que ela. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo sabe. Eu, Beto, tá maior que você, hein? O Beto ficou baixinho de casa. Mas chegamos. Ela tá fazendo 15 anos no sábado. Vê se eu tenho condições de ter filho de 15 anos. Tadinha. E ela vai fazer 15 anos de quarentena? Ai, se ela vai dançar dança com quem? Não, todo mundo tem que mandar vídeo de parabéns pra ela. Pra eu mostrar pra ela. Tá bom. E a valsa? Ela vai dançar valsa em casa com o pai? Não, aí vocês já estão exagerando. Né? Ué, eu acho que. Ah, não vai debutar, porra. Eu acho que. Bota o vestidinho nela. Eu acho não, que gente. Precisa, fazer não, uma festa gente. Virtual. A gente não combina com isso. Eu vi uma parada muito legal que eu tava lendo a matéria ontem. O Tapioca já comprou até o vestidinho dele pra quando a filha dele fizer 15 anos. Vestidinho combinando pra os o dele dela de rosa, rodando pelo salão. Viu, e você também, uma, né, com uma senhora lá de, acho que é de Belo Horizonte, 80 anos, 90 anos, uma coisa dessa assim. Ela adora festa de aniversário, adora fazer aniversário, ela todo ano fazia festa. E aí, especificamente nesse ano, tava tudo pronto já, preparado pra fazer a festa dela. E aí, obviamente, não pôde fazer, né? Porque parou tudo, lockdown total. E aí, as pessoas foram até a porta do prédio dela, a família dela foi até a porta do prédio dela cantar parabéns pra ela. E aí, o porteiro chamou, ela foi pra janela do apartamento, ela mora, sei lá, no sexto andar, não sei, foi pra janela do apartamento. Aí tava a família lá embaixo cantando parabéns pra ela, e os vizinhos chegaram na janela e começaram a cantar parabéns também. E a velhinha toda emocionada, chorando e tal, não sei o quê. Faça isso pra sua filha, Valena. Faça uma festa de 15 anos, um debutante à distância, Valena. Ah, não, mas eu vou fazer o bolinho. Parabéns pra ela. Bota seu marido pra dançar valsa com ela. É isso cara, que eu transmita. Preciso. O dia que meu marido dançar valsa é o fim do mundo. E lembre-se que os vestidos têm que combinar, o dele e o dela. Exatamente. Como não, agora eu pertenço a essa classe, como pai, é obrigação dele. Pronto. É, a cor da gravata tem que combinar com o vestido da menina. Sim. Não, o vestido dos dois tem que combinar. As coisas dele mudaram, quanto dela. É, Valena, você gosta de menino veste azul e menino veste rosa, já passou, Valena. É. Agora é menina veste vestido, menino veste vestido, ou menina veste o que quer e meio. Foi só a Elba morar na Barra que tá apoiando ao nosso presidente. É, Valena, você tá muito. É, Elba, quem te viu, quem te vê. Você tá extremamente contagiada por isso aí. Ah, você. É, Quero ver você entrar na reunião do partidão de novo com isso aí. É, com essa atitude. É. Ah, porque assim, ele foi enviado por Deus para nos salvar. É o Alecrim Dourado. É o Alecrim Dourado. É o Alecrim Dourado. É a bailarina, né? Nossa bailarina. Muito bem. Então tá bom, né, gente? Tá bom, já satisfizemos a carência de todo mundo hoje, todo mundo tá satisfeito de falar com os outros. Sabe por que eu gosto do vídeo? Agora que os júnior e tu aprendam a publicar isso direito, cara, né? Porque, pelo amor de Deus, foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Você gostou do vídeo por quê, Tapioca? O que foi? Porque o Flávio não pode dormir. Eu posso me encostar aqui dormindo. Você acha mesmo que o vídeo é o problema? Vocês vão ficar vendo eu dormindo aí na frente. Essa criança tá chorando de novo. É. E olha que o Júlio queria continuar falando. Imagina só se a gente tivesse aqui. O Júlio tá beliscando a criança. Para de beliscar a criança, Júlio. Beliscar a criança não faz ela parar de chorar, porra. Então tá bom, gente, muito obrigado pra quem quer que esteja assistindo, ouvindo, lendo, não sei como é que vai ser publicado, não sei como é que o Júlio tá fazendo alguma coisa com essa porra, psicografando e tal. Acho que psicografando é o mais provável. Fiquem firmes aí na quarentena, vai passar em algum momento, obviamente vai passar. Amém, senhor, glória a Deus das alturas. Tentem não matar seus familiares que estão em casa fazendo a quarentena com você, tentem, né? Não vou comentar. A cara do Tapioca disse muito nesse momento. Não, cara, o Tapioca, a cara dele tá uma maravilha. Como ele tá rodeado de pessoas, ele não pode falar tudo o que ele pensa. Então ele não importa, imagina a Maison Tapioca daqui uma semana, cara. O pai andando de cueca pela sala, tipo, na hora do almoço, né? O cara já não tá mais fazendo a barba, já não tá mais tomando banho, né? As noções de higiene pessoal já foram pra casa do caralho. Olha, já mexeu de porta aberta. Rubiane tremendo porque não tá mais correndo, não tá conseguindo sair pra rua pra correr as barras todas. Imagina a abstinência de endorfina. Cara, imagina a desgraça que vai ser. Eu postei pra vocês o vídeo da gente se exercitando, eu e ela. Sim. Depois das primeiras semanas de confinamento, começam a aparecer os crushes, essas coisas todas aí que vai ser problema. Crush no do Big Brother. É, do Big Brother. Não, mas no caso tá perto. Agora, imagine Bia crescendo num ambiente assim. Não é, vai ser. Claro que não é. Dando um bem de foda. Mano, o pior que pode acontecer é o pai de Tapioca pegar a sogra de Tapioca, é o pior que pode acontecer. E quem vai ver isso? Pegar o quê, Tapioca? Espero que eu não. Ah, mas quem é que tá aí? É teu pai, teu sogro? Não, o pai é a sogra. Meu pai, minha sogra e minha cunhada. Ah, Só que o pai de Tapioca é viúvo e a sogra de Tapioca é divorciada. Aí, aí o que Mara tá dizendo... Olha a facilidade pra começar a dar presente pra casal no Natal. Olha a economia. Olha a economia aí, Tapioca. Eu investiria, olha a economia no presente. Agora, imagine a seguinte cena. Tapioca descendo de madrugada pra tomar água. Leva uma água lá na cozinha. Do outro lado do balcão ali da ilha está o pai de Tapioca. Sem camisa. Tapioca não consegue ver o da cintura pra baixo. Tapioca apenas pergunta: pai, por favor, diga-me que você está de cueca. E o pai responde: e o pai responde: filho, eu não gosto de mentir, você sabe disso. E com essa imagem mental do pai de Tapioca pelado no meio da cozinha, a gente encerra por hoje. Por favor. Fiquem firmes na quarentena. Pratos aí embaixo. A gente volta em algum momento ou não. Mas, na manhã seguinte, o Tapioca quebrando os pratos da cozinha. Não dá mais pra usar isso, caralho. Usando prato descartável em casa já. Ah, emoção tá muito bom. É o que, o Valena? Só que não esboça emoção nenhuma nele. Não posso fazer barulho, pô. Nossa.